tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de ouro e platina. Yeah. Alegria, com ouro e platina, é sempre assim, a melhor música. Yeah. ouvir Ouro e Platina. Just can't wait till the day when sabia? Com Ouro e Platina é sempre assim. A melhor música. You're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with the Platina. Ouro e Platina. Time. ouvir Ouro e Platina. What a good place to be. Don't believe it. To speak a different language and it's never something I'll forget. What a good place to be. Don't believe it. Speak a different language and it's never something really hard to me. Don't believe it. Oh no, 'cause it's never something really hard for me. What a good place to be. Don't believe it. sabia? Com Ouro e Platina é sempre assim. A melhor música.